ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até as 14 horas de hoje com a sua participação sempre aqui pelo 991-248325 ou 99204-2222. Você pode participar comigo por esses dois números, sempre enviando mensagem de texto, tá bom? Não adianta enviar mensagem de áudio porque não tem como a gente ouvir a sua mensagem durante o nosso bate-papo aqui. Estou recebendo nesse momento aqui nos estúdios da Pássaro da Ilha FM, nesse programa, edição de número 428, o prefeito de Guaranésia, Laércio Sintra Nogueira, e o vice-prefeito Diego de Castro. Vamos bater um papo durante essa primeira parte aqui do programa Expresso, justamente e muito especialmente porque hoje é aniversário de Guaranésia, comemoramos os 116 anos de nossa cidade. Laércio, seja muito bem-vindo ao programa Expresso, bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Passo da Ilha, especialmente ao programa Expresso, e é um prazer muito grande estar aqui novamente levando informações até a nossa população. Prazer é nosso. Diego, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Antônio Cláudio, bom dia, ouvintes do programa Expresso. É uma alegria, uma satisfação enorme retornar aqui ao seu programa para participar aqui desse bate-papo. É isso daí. Terceira entrevista hoje, né? A gente fez uma assim que vocês ganharam as eleições, sim, depois a gente fez uma outra nos 100 dias, né? 100 dias. É isso daí. Hoje, dia 16 de setembro, comemorando 116 anos, nós temos muito o que comemorar, senhor Laércio? A gente vem assim bastante feliz, né? Tanto eu como o Diego, bastante feliz de ter proporcionado para a população, nesses 6 meses, uma expectativa de governo, quer dizer, uma realização de governo, uma expectativa muito boa de governo. Então a gente se sente feliz, né, desse início de governo que nós estamos conseguindo proporcionar. A população está feliz hoje? Você sente isso? Olha, nós temos muito que avançar. A população, ela, assim, ela tem todo o direito de reclamar em determinadas áreas, né, que às vezes estão carentes ainda, mas o avanço que nós conseguimos dentro desses 8 meses de governo, ele foi muito grande, né? Basta a gente ver os índices dentro do próprio orçamento nosso de gastos, que já foram gastos principalmente com saúde. A gente mostra que nós avançamos muito e vamos avançar bastante ainda. É lógico que a população sempre vai reclamar. Você acha que aquela lua de mel do começo, tudo estava bom, tudo estava legal, está acabando? O pessoal já está começando a reclamar, a aparecer mais críticas na sua gestão, Laércio? Veja bem, quando você, igual nós chegamos dentro da eleição nossa, como uma esperança, uma expectativa muito grande. Muito alta, né? Muito alta, quer dizer, nós tivemos uma votação aí praticamente, historicamente, nunca um prefeito obteve a votação que nós obtivemos, né, na última eleição. Lógico que isso gerou uma expectativa muito alta e alguns às vezes se frustram, né, com determinadas ações aí que ainda não foram feitas. Mas dentro, no meu interior mesmo, eu fico assim, tranquilo, porque o nosso planejamento está sendo muito bem feito. E a população vai colher os frutos desse nosso planejamento já no futuro. Então eu sei que lá na frente, muitas coisas, às vezes eu estou frustrado hoje, não consegui resolver isso. Mas eu sei que eu estou fazendo, agindo de uma maneira que a população vai colher os benefícios dessas ações que estão sendo implementadas hoje. Mas você ouve essas críticas ou você tem uma filtragem lá que você acaba nem ouvindo essas críticas que vêm da rua? Antônio Cláudio, eu preocupo com tudo. Desde um detalhe de um comentário no Facebook, uma mensagem no WhatsApp, eu mando verificar para ver aonde está o erro, tá? Porque às vezes está tendo um erro lá na frente. Um atendimento está sendo mal feito, tá? Eu, na cadeira de prefeito, às vezes não estou sabendo. Mas procuro ficar atento e procurando saber o porquê que determinado pessoa da população está reclamando de uma determinada ação. Estou atento a tudo, ligado a tudo. Por mais que às vezes que ela tenha razão ou não tenha razão, eu procuro apurar esses fatos. Hoje, por exemplo, de manhã, a gente estava comentando aqui, o Davi, que está aqui do nosso lado, também aqui acompanhando aqui a entrevista, vai tirar umas fotos para fazer reportagem lá para o Jornal de Monte Santo, né? Um abraço para o Davi agora, também, né? Nosso companheiro aí. Estava comentando aqui, hoje de manhã, por exemplo, ligou aqui um ouvinte, eu não me recordo o nome, me perdoe esse ouvinte, mas eu acho que é Eduardo, falou sobre a rua Cardeal Carmelo, ali em frente ao campo do Guaranésia, falou ali que tinha uma mato, precisava de capinar, Isso, por exemplo, chega até você? Ou esse já é um assunto que já não faz mais parte do seu universo, agora, ainda mais agora que os departamentos passaram para ser secretarias, né? Isso chega até você, hein, Dolores? Chega, Antônio Cláudio. E eu procuro ficar atento e saber que nós temos as nossas limitações, entendeu? Nós tínhamos um quadro de funcionários da prefeitura que chegava a 620 e poucos funcionários no ano passado. Hoje estamos com 590, tá? Então, com o concurso público agora, a gente consegue repor determinadas peças, né, em determinadas secretarias, que realmente hoje faz falta pra gente. A gente sabe da limitação, não vou conseguir resolver isso de imediato, mas a gente está atento e priorizando quais são as reais necessidades no momento. Por exemplo, essa questão mesmo que o Eduardo levantou, de precisar de fazer uma capina ali naquele trecho da Cardeal Carmelo, como isso pode ser resolvido? Eu nem sei se é realmente ali naquele trecho em frente ao campo ou se é um pouco para cá ali próximo à farmácia, né? Que ali tem um espaço que tá feio. Ali, por exemplo, esse dia eu tava até conversando com o Maurício, né, da padaria. O Maurício falou: Lars, faz um passeio aqui. O pessoal, quando ele vem do passeio sentido do campo do Guaranésia, ele passa, tem um mato aqui. Ele tem que desviar e ir pra rua, corre risco, né? Com veículos trafegando ali, ele corre em risco. Faz um passeio. Então tá no meu planejamento fazer um passeio, ligando aquela área que era da antiga FEPASA ali, no passeio do campo do Guaranés. Eu acho que isso vai dar uma acessibilidade maior para os pedestres que ali se transitam. O Laércio falou aqui que fica ligado 24 horas. Quando ele era de diretor de saúde, eu me lembro disso, que você ligava 3 horas da manhã, o Laércio atendia qualquer pessoa que ligasse. Hoje eu não sei se está sendo. Você, Diego, em que parte entra nisso? Você também fica ligado aí nos 220 o dia todo, 7 dias por semana? Com certeza, Antônio Cláudio. Conforme disse o Laércio, eu também fico atento a todos os detalhes, a todas as críticas, para podermos sentar, avaliar e compartilhar com as demais secretarias para que os problemas sejam resolvidos. Essas críticas que chegam hoje, como é que você enxerga essas críticas? São críticas realmente pertinentes ou você acha que tem muito a ver com política, que a gente sempre vai estar rolando voltando essa questão mais da politicagem do que a política verdadeira? Não, são críticas construtivas. Nós sabemos aí que temos um grande desafio. Guaranésia cresceu muito, os problemas também cresceram e a gente tem que enfrentá-los. E eu encaro as críticas com muita positividade. Isso nos ajuda a crescer e continuar no caminho certo e sempre buscando as soluções, evitando o conformismo, né, Antônio Cláudio? Então eu vejo pelo lado positivo as críticas que vêm até nós para podermos sentar, avaliar, determinar as prioridades e assim buscar a solução para cada problema. Mas mesmo passado aí 9 meses, né, de mandato já, eu acho que hoje ainda a gente ouve mais elogios do que críticas. Ou estou errado, Davi? Davi pode até me ajudar. A gente ainda consegue ouvir mais elogios do que críticas. E isso, se a gente for analisar, se a gente pegar as prefeituras pela região, já começa a se inverter esse quadro, que é até meio normal, né, Lars? Pessoal, chega um certo tempo, o pessoal começa a criticar, né? Porque ninguém consegue 100% da perfeição, né? Isso é natural, né? As críticas, por exemplo, ela vem assim, ela é muito bem recebida, né, pela gente, até mesmo que o propósito da gente é fazer um governo participativo, ouvindo a população. E a partir do momento que você ouve a população, você avalia muito bem aquilo que é questão politicagem, alguém que, né, que tá tomando aquilo como lado político, e aqueles que realmente têm aquela necessidade e aquela carência em determinados serviços, né, que o poder público tem que oferecer. Mas a gente está assim muito tranquilo, a gente sabe que a gente tem um apoio de uma grande maioria da população que está confiando na gente, a gente sente isso. Hoje mesmo, né, na missa que nós tivemos lá em frente à igreja matriz lá, todas as pessoas que nos abordavam lá, você sente que a população está confiante no nosso trabalho e está acreditando na gente. Uma das críticas que eu sempre ouço aqui durante a semana no Alô Bom Dia é em relação à saúde, né? E o pessoal sempre fala daquela frase que você disse aqui quando você venceu a eleição: a partir do dia 1º de janeiro vamos acabar com as filas nos postos de saúde. E muita gente me fala que até hoje ainda às vezes precisam ir até 5 horas da manhã, tá lá em frente ao posto de saúde para agendar alguma consulta. Isso ainda acontece? É falta de consciência da população? É falta de repente de uma informação maior da própria Secretaria de Saúde? Como é que você vê isso, Lércio? Cláudio, só para falar assim, em questão de saúde, nós tivemos um avanço tão grande na saúde nesses 8 meses de governo, que nós investimos, fechado em 31 de agosto agora, 31,16% do orçamento com saúde. Isto é histórico, tá? Isso é histórico. Jamais dentro de Guaranésia, acredito que até mesmo na região, um prefeito investiu tanto em saúde. Por que isso? havia uma demanda reprimida de necessidade de saúde muito grande, mas muito mesmo, tá? Eu fico assim tão preocupado que eu tô ligado. Eu faço reunião com a secretária de saúde todos os dias, de manhã e à tarde, levantando todos os problemas e o conhecimento que a gente tem de saúde, aquilo que a gente possa conseguir viabilizar, né, mais ações para que a gente melhore a saúde. A questão das filas, por exemplo, você tem uma ideia, hoje nós temos 4 pediatras atendendo no centro da criança, antes eram 2, hoje 4. Eu quero chegar num momento dentro da pediatria aonde a mãe chega com seu filho e já é atendida de imediato, que não tem que aguardar vaga para o outro dia, porque você está com um filho doente hoje, você tem que ser atendido hoje, tá? Nós temos mais 4 médicos novos que iniciaram esse ano no centro de especialidades. Né, em outras especialidades que não havia em Guaranésia. Uma preocupação minha muito grande era o pessoal que fazem tratamento de oncologia. Hoje nós temos um médico semanal aqui acompanhando esses pacientes que necessitam, né, desse tratamento aí no seu dia a dia. Mas existe ainda, por exemplo, falta às vezes de informação. Eu brigo muito com os PSF, eu falo assim com o PSF que o paciente ele tem que chegar lá, se não tem a vaga para hoje, ele tem que sair agendado para amanhã. Não tem que mandar ele voltar amanhã para poder fazer encaixe. Já fiz uma reunião com os enfermeiros dos postos de saúde, tá? Eu cobro isso, não é para haver a fila. A fila é o seguinte: se chegar um paciente lá e tem que ser atendido, não tem vaga lá hoje, a secretaria tem que resolver. Tem como uma vaga para ele, que se for urgência, você vai para o pronto-socorro, ou você arruma uma especialidade para ele, mas essa questão é questão de orientação. E eu estou cobrando muito disso, isso da minha equipe. Inclusive, nós estamos preparando aí uma capacitação para atendimento. Eu costumo dizer que às vezes eu ouço muita crítica de saúde, e a maioria das críticas de saúde é com relação ao atendimento de saúde. Nem não é, talvez, faltou um exame meu, faltou um medicamento, um transporte de saúde, faltou um especialista. Muita gente reclama que está sendo mal atendido. A maioria das reclamações é sobre o atendimento. Isso eu não vou admitir. Isso eu vou cobrar. Funcionário que não estiver atendendo a contento, tá? Ele vai ser remanejado. Nós vamos preparar um funcionário que atenda melhor. Isso eu vou cobrar. Porque eu fui eleito, né, basicamente, com um crédito em cima de saúde. E eu não vou deixar a nossa saúde cair, principalmente por atendimento. Eu acho que isso é o mais fácil de resolver, o atendimento, né? O mais difícil nós estamos fazendo, que é avançar na distribuição de medicamento, as cirurgias que nós avançamos muito aí, né, dos convênios que nós fizemos com a Santa Casa de São Sebastião do Paraíso, o convênio que nós fizemos com a Santa Casa aqui, já foram quase 100 pessoas que estavam na fila há mais de 3, 4 anos aguardando uma simples cirurgia de vesícula ou hérnia que seja. 100 pessoas já foram realizar as suas cirurgias nesses últimos 90 dias. Já que você fica ligado 100%, até a título de curiosidade mesmo, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela falou dos postos de saúde aqui do centro. Paulo, o doutor Paulo que está atendendo aqui agora, né? E me parece que tem dias que ele tem, eu não sei se ele atende no pronto-socorro, aí ele acaba atrasando aqui no posto de saúde. O que está acontecendo aqui no posto de saúde? Doutor Cláudio, entender e para os outros ouvintes. Para você ter uma ideia, quando nós chegamos aqui, nós tínhamos médicos cubanos, né? Que era um programa do governo federal que estava atendendo aqui em Guaranésia. Esses médicos, sem mais nem menos, venceram o contrato, não foram renovados os contratos deles por parte do governo, e eles retornaram ao seu país de origem, tá? O que que acontece? Nós não tínhamos nenhum concurso público com médicos classificados nesse concurso para atender nos PSFs. O que que nós tivemos que fazer de emergência? Um credenciamento, credenciando os médicos até dezembro para atender nos PSF, né? Muitos deles, às vezes, sem condições de estar atendendo totalmente da forma que tinha que atender em tempo integral, até que se realize o concurso público. Com a realização do concurso público, nós vamos contratar um médico através do concurso público, ele vai ter a carga horária, a exigência de carga horária para ele atender nos PSF. Com isso, a gente criar um protocolo de atendimento que melhore o atendimento para a nossa população, né? Então, isso tudo foi, há realmente isso, né? Quer dizer, eu acho que o doutor Paulo, ele contribui de uma maneira excepcional quando ele está atendendo, né? E assim, por isso que o pessoal reclama, porque todo mundo gosta demais dele, né? Então, mas ele está nos ajudando e sendo parceiro, entendeu? Quando às vezes ele falta, depois ele recompõe isso, tá? Então ele faz um trabalho que realmente, pra você ter uma ideia, eu não tenho ouvido, por exemplo, reclamação de pessoas que não no PSF do centro, que não encontrem vagas. Ah, eu fui lá, não tinha vaga para me passar. Entendeu? Que ele não vai hoje, amanhã ele tá passando lá. E sai feliz por sendo atendido pelo Dr. Paulo. A pessoa até que me reclamou, ela falou o seguinte: ela foi lá e o Dr. Paulo não estava atendendo no dia, não sei por qual motivo. E ela voltou muito zangada. Eu encontrei com ela, ela estava nervosa demais da conta, justamente por isso. Porque eu não sei se o Dr. Paulo estava no atendimento de emergência, não sei, e ele acabou não indo nesse dia. e a pessoa queria passar com o Dr. Paulo. Você falou de convênios com a Santa Casa, a questão da maternidade já está superado, já está resolvido, ou é algo que talvez amanhã a gente vá ter dor de cabeça com isso, Laércio? Hoje, para você ter uma ideia, nós estamos repassando, olha para você ver os gastos que eu estou tendo com saúde, R$240 mil ao ano, né, a mais para a Santa Casa, a título de recurso para manutenção da maternidade, tá? Então, assim, graças ao empenho, né, de toda a direção da Santa Casa, doutor Ieda, que está nos ajudando muito, né, como médica, segurando as pontas, até mesmo nessa ausência do doutor Silvio Dias, que graças a Deus agora está retornando, ela está segurando as pontas, e há um interesse muito grande também da própria Santa Casa em manter esse serviço, e a prefeitura é parceira nisso, e eu tenho certeza que isso não vai acontecer na nossa gestão, não. Tomara. Vamos fazer um intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente continua batendo esse papo aqui com o Laércio Sintra Nogueira e com o Diego de Castro, prefeito e vice-prefeito de Guaranésia. Hoje, né, um dia especial, 16 de setembro, aniversário de nossa querida Guaranésia. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. É o Expresso, seu programa de sábado até às 14 horas. O nosso amigo aqui, o Carlos Porto, acabou de enviar a mensagem aqui, disse que aquele assunto que a gente comentou sobre a limpeza ali no trecho da Cardeal Carmelo já está programado para a semana que vem, né? A Secretaria de Meio Ambiente programou essa limpeza, tá bom? Muito obrigado aí ao Carlos Porto pela participação, né? O Silvinho Davi está participando com a gente aqui, mandando um abraço para vocês. Um abraço, viu? Silvinho. Rosa, Derval, Douglas, Tati, Daniela, Rafaela, Marcela, Amauri, Letícia, Théo, todo mundo tá mandando esse abraço. Conhece a turma aqui? Conheço essa turma, um beijão a todos aí. Um abraço para vocês. A Marisa Ventavelli, em entrevista anterior, o prefeito tinha falado de abrir um novo PSF no centro. E também quanto, ela emenda aqui mais uma pergunta, e também enquanto o processo seletivo de 2014, ainda tá valendo ou vai ser feito outro? Marisa, responde para ela, Larissa. Oi, Marisa, com relação ao PSF, Guaranésia hoje comporta a abertura de mais dois PSFs, tendo em vista o tamanho da nossa população, tá? Mas acontece que o governo federal, ele está bloqueado o repasse para as novas PSFs, tá? Mas assim que retornar, nós vamos dividir a população do centro, né, que está sobrecarregada no PSF do centro, com mais um PSF, e já vamos iniciar agora no final do ano a construção de um novo PSF no Renovação 3. Tá? Nós já temos a área pronta, nós já temos 10% do recurso, estamos terminando o projeto agora para iniciar essa construção, se Deus quiser, no mais tardar agora, final do ano, a construção de um novo PSF no Renovação 3. Sobre o processo seletivo, o que você disse? Com relação ao processo seletivo, 2014 ele foi renovado para 2016 e renovado para 2018. Mas considerando que se esses cargos que estão dentro desse processo seletivo de 2014 estiverem dentro do concurso público, automaticamente com o concurso anula-se o processo seletivo. Processo seletivo. Boa tarde, Antônio Cláudio. Bom dia ainda. Fui marcar médico no PSF da Vila Nunes e a informação da atendente é que está marcando médico só dia de segunda para a semana toda. E questionei a atendente. Ela disse que foi ordem da Secretaria de Saúde, Lília Marques. Ela está dizendo que foi na quinta e na quarta-feira lá. Essa questão, eu já recebi reclamações do PSF da Vila Nunes, já acionei a Ana Cristina para que sente com o pessoal responsável do PSF para que isso não aconteça. Não vai existir dia para marcação de consulta. A marcação de consulta deverá ser feita assim que o paciente chegar no PSF. Se voltar a retornar isso, nós vamos tomar as devidas providências. Então, isso está acontecendo realmente, né? Realmente já reclamaram até para mim do fato. Mas tá. Isso aí já sentei com a Ana Cristina para que isso não aconteça. Manda um abraço para o Laércio, manda um abraço para o Diego. Tem uma pergunta para eles. A prefeitura tem algum projeto de melhoria das vias de lajotas, paralelepípedos? E se pensam em melhorar acessos a alguns bairros da cidade? Tipo uma forma de interligação entre bairros? Obrigado. Infelizmente ele não colocou o nome aqui, mas é uma pergunta legal. É, as lajotas já é um problema sério aí que nós vamos enfrentar nesse decorrer aí dos próximos 3 anos de governo pela frente, tendo em vista o tempo de vida útil dessas lajotas que já se estão chegando ao fim. Então a gente tem que pensar o que seria melhor aí, a reposição dessas lajotas ou até mesmo a remoção delas e pensar numa pavimentação aí nesse período dos 3 anos, tá? Lógico que nós temos que ver isso também, mas nós temos outras prioridades também, que são ruas que estão necessitando de asfalto, tá? E tipo Jardim João Nardi, que o pessoal reclama muito, que está na poeira lá. Agora, essa questão de acesso, eu ando na cidade e fico verificando. Você tem muitas ruas que você chega ali, ela teria que ter uma saída para um determinado local e ela não tem. Então, a gente preocupado com isso, nós temos 3 ações que nós vamos fazer já de imediato esse ano. Primeira é uma ligação lá do Taquaral, né, que liga os dois loteamentos lá, tem um espaço lá de 50 metros que está na terra. Nós vamos iniciar o calçamento ali naquele local. Nós vamos fazer um outro calçamento também de ligação aqui descendo a Vila Nunes, ligado à Vila Nunes. Ali na rua Jamil Isaacs, ali descendo, ligando a Vila Nunes, um pedaço de terra também que nós vamos calçar e vamos fazer também uma rotatória ali no ginásio, tá? Na Alice Altran Dourado. Pessoal que chega em frente normalmente deixa alguém na porta e tem que ir lá em cima e voltar. Nós vamos pegar naquele bico que tem do ginásio ali, fazer um contorno e uma rotatória. Quem chegar também com o calçamento. Ao lado do ginásio. Isso nós vamos usar esses bloquetes que nós temos aí, que foram feitos lá no presídio. Nós temos cerca de 20 mil bloquetes lá hoje, que vai dar para fazer essas ações aí de imediato agora, nos próximos 30 dias. Você falou de asfaltamento, dessas ruas. Eu me lembrei do Alto da Boa Vista, que é um local onde o pessoal sempre reclama ali de falta de cascalhamento, de falta de iluminação. Não sei como é que tá lá a situação. Já foi feito o cascalhamento lá ou ainda não? Olha, o Alto do Boa Vista é um problema que foi um loteamento privado, onde você tem inclusive falta de energia, tem lugar que você não tem postes, né? Então há uma necessidade, quer dizer, o pessoal reclamou, mandamos a máquina lá, tá? Fizemos o serviço, mas é serviço paliativo, você coloca cascalho hoje, choveu, amanhã seu cascalho já desce. Então você tem que já, né, fazer uma previsão aí de pavimentar isso né, logo em seguida. Antônio Cláudio, outra ação também importante nessa questão das ruas públicas, também consta no nosso planejamento a médio prazo a manutenção na rua Júlio Tavares, que é a rua da Várzea. Sim, que ali é paralelepípedo e o pessoal reclama muito. Com certeza. Então estamos atentos também àquele problema e consta já no nosso planejamento, muito em breve, fazer uma melhoria naquele trecho. Tirar o paralelepípedo e colocar asfalto? Estamos estudando, Antônio. Qual é a melhor maneira? Disso, né? Sim, alguns falam. Eu fiz uma enquete algumas semanas atrás e a imensa maioria, optou pela retirada dos paralelepípedos e a colocação de asfalto. Então, estamos estudando da melhor maneira possível para a gente que melhore mais aquele acesso, que é uma entrada importante do nosso município. Outra coisa também, Antônio Cláudio, com relação às ruas, né? Nós iniciamos o governo preocupado com os buracos da cidade. Você viu que nós fizemos uma operação tapa-buraco, coisa assim inédita no governo, de logo no início do governo fazer a operação aonde que nós fizemos tapamos todos os buracos da cidade, inclusive no distrito Santa Cruz da Prata. Então, quer dizer, o pessoal vê que nós não estamos fazendo, né, política com isso. A gente está realmente preocupado com as necessidades da cidade e nós chegamos a gastar quase R$200 mil no primeiro 6 meses de governo, só com essa operação de tapa-buracos aí para reparar. Isso quem vai ganhar é o município no próximo ano, né? Porque as ruas vão estar bem mais cuidadas e isso vai diminuir, inclusive, os gastos futuros com essas ruas. Normalmente os governos costumam fazer a operação tapa-buraco, também os governos que se iniciam após o segundo ano de mandato. E nós imediatamente, logo nos primeiros 6 meses, tapamos o buraco de toda a cidade. Então isso, como o prefeito diz, reduz os custos para evitarmos problemas futuros, onde o custo poderia ser com certeza muito maior. Então vamos lá, operação tapa-buraco, 6 primeiros meses, um pouquinho mais, em julho, né? Julho mais ou menos, 7 primeiros meses. Já lançaram a ideia do transporte escolar também dentro dos primeiros 6 meses, né? Foi agora, acho que esse mês que foi paga a primeira mensalidade, tô correto, né? Sim, Diego? Sim. Casas populares também, no quarto, no quinto mês, já lançaram, vamos construir casas populares em Guaranésia. O que você acredita tudo isso, Laércio, esse sucesso aí, nesses primeiros 3 meses, esses primeiros 6 meses de mandato? Com relação às casas populares, a gente, logo de início, nós viajamos para Belo Horizonte, tivemos uma reunião com o presidente, com o Alessandro Marques, que é o presidente da Coab, que prontamente nos viabilizou, né, o projeto de construção das casas de Coab. Então, isso foi assim, graças às ações nossas de correr atrás, pra você ter uma ideia, só para esclarecer. Era prioridade? É prioridade, moradia. Era prioridade desde o dia que de governo. É. Prioridade de forma rápida. De forma rápida, até mesmo porque é o seguinte, quer dizer, o ano que vem é um ano eleitoral, um ano assim que muitas emendas não podem ser colocadas no orçamento. E tudo aquilo que a gente tinha assim previsto tinha que correr esse ano para que acontecesse no próximo ano. Tá? Então, assim, foi uma ação assim, de imediato, para você ter uma ideia com relação às casas de Coab. O projeto já está pronto, está dentro da caixa para ser aprovado. Tá? A gente crê que mais uns 15, 20 dias a Caixa aprova esse projeto. Aprovando esse projeto, ele já vai para licitação. A Coab já vai licitar essa obra da construção das casas populares. Você prédio, né? Prédio, né? Prédio a gente vai ter e deve ser. A Ana Paula teve aqui, acho que há duas semanas atrás, ela falou que provavelmente até o final do ano a gente já esteja tudo certo, já até. Talvez, né, comece a construção, né? Exatamente. A preocupação da gente fazer isso mais rápido foi a questão da geração de renda e emprego também, né? Nós estamos numa época muito difícil, que a preocupação nossa é com o desemprego, né, que está batendo na porta aí, com o término das colheitas de café. E com essas construções, né, desses projetos de construções aí, vai poder viabilizar para a população mais emprego. Servente, pedreiro, dinheiro circulando dentro do município. Então, para poder minimizar esse problema do emprego também. Isso também já leva em conta. Da mesma forma, Bruno Cláudio, fizemos com a concessão do auxílio aos estudantes universitários. Foi um compromisso que obtivemos durante toda a campanha e de imediato teríamos que já atender a esse pedido. Justamente como o prefeito disse, ano que vem é um ano eleitoral. Então, inviabilizaria colocarmos em prática esse projeto. Então, logo de cara, iniciamos o projeto, enviamos o projeto de lei para a Câmara e na próxima semana, quarta-feira, se não me engano, será já concedido o pagamento a todos aqueles alunos que fizeram a inscrição para participar. Então, já na próxima semana, para mim já tinha sido feito. Já quarta-feira, libera o pagamento para todos aqueles alunos que estiveram cadastrados no programa. E como é que isso vai ser feito? Pago aluno por aluno, Diego? Aluno por aluno, doutor Cláudio. Como é um projeto inédito, estamos procurando aprimorá-lo, né? Sim. Então, nesse primeiro momento, cada aluno receberá o pagamento via cheque. E tem uma questão muito burocrática, porque tem a questão de empenhos, etc. Então, nesse primeiro pagamento será via cheques. Os próximos, provavelmente, pode ser via transação bancária. Estamos analisando e estudando. Como eu disse, é um projeto inédito que aos poucos será aprimorado e estendido para mais estudantes aí que ficaram de fora desse projeto por enquanto. Tá. Teodoro Araújo. O que vai ser feito no Parque do Trevo e a ponte, a famosa ponte do Parque do Trevo? Aí a gente já une todas as pontes aqui de Guaranés, como é que vai ficar a situação, né? Boa pergunta. A questão das pontes é a seguinte, logo de imediato eu já me preocupei, principalmente na Marechal Deodoro, né? A ponte que está ali há quase 2 anos, né? Está ali a rua interditada. Nós já estamos com recurso financeiro, com orçamento. Já houveram 4 licitações, foram desertas, tá? Tendo em vista que muitos acharam que o preço não estava de acordo, mas nós com prudência, responsabilidade, nós estamos colocando o preço de mercado, né? Onde o dinheiro público tem que ser bem gasto. Mas com isso a gente acredita que no próximo mês agora já vai se iniciar, vai dar tudo certo para iniciar a construção, a reconstrução dessa ponte da Marechal. Com relação ao Parque do Trevo, nós já iniciamos lá agora a construção, né, do espaço para que se instale a Academia Ar Livre. Né, eu acho que já é uma conquista também, que vai dar uma imagem, né, mais bonita para o Parque do Trevo. E aquela outra ponte também, né, ali descendo da fábrica do Juscemar ali, como todos conhecem, também já está no projeto também, para o mês de outubro, a gente resolver esse problema dessa ponte lá. Ali já fez aniversário, né? Vários, né? Sim. Então, lá o Parque do Trevo, em breve, a gente vai ter uma academia, o ar livre lá. Isso. Vou chamar o Palito para tirar foto lá, porque lá eu cobrei há muito tempo. Você fica chateado quando o vereador coloca a foto no Facebook, já que você acompanha tanto o Facebook, falando que eu conquistei graças ao meu apelo. Você fica chateado com isso, Lair? De forma Porque, alguma. Porque, na verdade, o vereador não conquista nada, né? Se o prefeito não assinar. Eu considerando assim que a gente existe uma parceria, até aproveitar aí para mandar um abraço para todos os vereadores, né? Todos, né? Os vereadores que são parceiros da administração, que têm aprovados aí, né, de forma praticamente quase que unânime, né, todos os projetos enviados para a Câmara. Mas eu fico assim, muito contente dele estar participando do governo. Porque assim, eu não quero assim, colher os frutos do governo sozinho, não. O governo ele depende de toda a equipe de funcionários da prefeitura, dos secretários, diretores, né, de uma maneira geral, dos vereadores. Então, é um conjunto. e fico feliz quando ele posta lá, ó, conseguimos, quer dizer, tá junto com o prefeito, é parceiro. Então, quando vira do Lopes aqui para Guaranesa, eu posso colocar no Facebook, apesar de não ser vereador, ser um simples locutor de rádio, colocar lá, graças a um pedido meu, Laércio atende os anseios da população e traz mais empregos para Guaranesa. Eu considero esse pedido como de todos, a população clama, né, por emprego, então quando o vereador pede, né, o povo pede, a população pede, então eu fico grato porque eu estou atendendo o pedido de todos. Tá bom, tá bom. André e Pati, e senhor Geraldo da Cruz, dona Tereza e o João de Guaxupé estão parabenizando vocês. Aproveitar e mandar um abraço pro Geraldo da Cruz aí, amigo criado junto com a gente, ele e toda a família na Fazenda Santa Margarida. Um abraço para todos vocês. Raquel Oliveira, a cidade está precisando de mais taxista, Antônio Cláudio. O que vai ser feito para melhorar? Está precisando de mais taxista? Antônio Cláudio, é o seguinte, nós estamos agora, já foi passado pro nosso jurídico de fazer um levantamento aí e um projeto de lei para que se regulamente, né, os pontos de táxi de Guaranésia, tá? Para a gente faça um estudo aí da necessidade e quem realmente tem placa de táxi, que está atuando, não está atuando, quais os pontos necessários. Isso já está na mão do nosso jurídico. Eu creio que no mais tardar 40 dias nós já temos aí um projeto já montado para enviar para a Câmara para poder resolver esse problema do táxi, regulamentar a situação dos táxis em Guaranésia. Hoje tem pouco taxista em Guaranésia? Vocês acreditam nisso? Eu acho que está dentro do limite necessário, né? Eu não vejo dessa forma, mas enfim, é o que o ouvinte reclamou aqui, a Raquel. Tá certo ela de reclamar, Davi? É isso mesmo, né? Para atender a cidade. Bom, mas enfim, o Xandão da Van tá parabenizando vocês. Um abraço, Xandão. Um abraço, Pedro, Xandão. Pedro Soldado, que ontem recebeu o título de cidadão guaraniziano, inclusive, né? Quando vai colocar a torneira na praça, o banco, o banheiro no cemitério, a torneira... liberar o caminho lá no Matadouro e tá parabenizando você aqui, Laércio. Tá, o Pedro Soldado, ele faz assim, realmente, as reivindicações, né, de uma classe aí que a gente considera muito sofrida, que às vezes tem necessidade de uso do banheiro, até mesmo na semana passada, ele numa reunião dentro da Câmara, o Pedro ventilou isso, e eu já tô sentando com o Júnior pra gente poder sentar e avaliar, né, o que seja bom para a população, para as pessoas que necessitam do uso do banheiro lá no cemitério, para a pessoa que necessita de uma torneira para tomar água na praça. Realmente, Pedro, ó, queria te deixar, eu preocupo com isso. Quando alguém fala, alguma coisa tem, alguma coisa realmente é necessária. Então, você pode ter certeza disso. Estou preocupado. E vou tomar providência aí de uma forma que beneficie a todos. Aproveita a oportunidade, Antônio Cláudio, manda um abraço para o Pedro e parabenizá-lo pelo título de cidadão guaraniziano. Merecidíssimo. Parabéns, Pedro. Valeu, um abraço aí pro Pedro, um abraço aí pro meu companheiro Ismael, né? Ismael também ganhou o título de cidadão guaranesiano. Cida, bom dia, Antônio Cláudio. Vou entrar aqui agora nos grupos do Programa Expresso. A Cida tá mandando um abraço aqui. Cida da Creche, abraço, um abraço. Diego, um abraço, abraço Laércio. Um abraço, Cida. Jandira Célio, o que o Laércio falou que fica no zap e no Facebook é verdade, porque no dia 13 de junho eu tive um problema com o médico do PSF Bom Jesus e o Laércio resolveu para mim. Jandira Célia está dizendo isso daqui. Um abraço para Jandira, viu, Jandira? Antônio Cláudio está reclamando aqui da questão do atendimento, tá vendo? Do atendimento no antigo postinho da destilaria. Antônio Cláudio, só aproveitando um gancho aí, com relação ao atendimento, eu gostaria assim que quando houvesse as reclamações sobre atendimento, que a pessoa citasse para mim os nomes, entendeu? Porque fica fácil da gente identificar qual é o problema, entendeu? Porque o funcionário público, ele está lá para servir, né? Ele já é servidor público, é para servir a população. Citasse os nomes, porque eu já vou direto, entendeu? Você tem uma ideia, às vezes eu ouço assim, ó, o fulano me atendeu mal lá no posto da destilaria, por exemplo, ligo direto lá, o que aconteceu? Procuro ouvir os dois lados também, não estou aqui só para recriminar e crucificar o servidor também não, né? Porque às vezes você tem que ouvir o lado do paciente que necessita do atendimento e o lado do servidor também, do fato que aconteceu, e quero deixar o servidor também bastante tranquilo com relação a isso, que eu sempre vou ouvir os dois lados para ver o que realmente aconteceu para poder avaliar, né? Quando é um fato isolado é uma situação, agora quando vários reclamam da mesma situação, eu tenho certeza que tanto a Secretaria de Saúde como o prefeito tem que tomar alguma providência para resolver o problema. E alguma providência realmente precisa ser tomada, porque são várias reclamações nessa questão do atendimento, né? Eu já falei várias vezes aqui com os vereadores que vem aqui no programa. Bom dia, Antônio Cláudio, manda um abraço pro Laércio e pro Diego, vamos todos juntos por uma Guaranésia mais humana. Patrícia Aleixo, pessoas humanas que realmente se preocupam com os problemas da população e não olham somente para o status, tá dizendo ela aqui. Bom dia, Antônio Cláudio. Um abraço pra Patrícia aí, obrigado, Patrícia. Um abraço, Patrícia. Deixa eu ver, pro Laércio e pro Diego, quando vai ser feito a poda das árvores do Parque do Trevo, da rua Maria Frank de Lorenzo, é o Cláudio Donizete. Tem previsão para isso? É isso, nós vamos levantar, né? Existe uma programação dentro do Departamento de Meio Ambiente que está realizando essas podas, né? Iniciou-se, agora nós vamos estar verificando aí qual será essa previsão. Se o seu Carlos Porto, que está acompanhando, souber já se tem a previsão, a data, por favor, encaminhe aqui pra gente, tá bom, Carlinhos? Marcelo do Genivaldo, gostaria de parabenizar o Laércio e o Diego pelo ótimo trabalho realizado nesse primeiro ano de mandato, que continue melhorando as coisas de nossa cidade, tá dizendo ele aqui. Um abração pro Marcelo aí, o grande companheiro e amigo. Boa tarde, Antônio Cláudio, queria saber do prefeito, já fizemos reclamação no Departamento de Obras do Meio Ambiente, nada foi feito com o nosso problema aqui no final da avenida. Poeira demais, bueiro na porta da garagem, entupido, toda a sujeira que desce para minha garagem. Tenho vídeos da enxurrada que entra dentro da garagem, trazendo toda a sujeira para dentro, devido ao bueiro entupido. E agora a poeira, né? Nós aqui não aguentamos mais, estamos esquecidos. Gostaria de lembrar que não tenho tempo porque viajo e quem sofre é a minha família. Tá perguntando aqui, ele até mandou áudio, mas o áudio não tem condição de ouvir, me desculpe. Avenida. A avenida, ele não colocou o nome. Se for a avenida, deputado Humberto de Almeida, o final dela tem uma boa notícia, né? Inclusive para os moradores que ali residem. Nós acabamos de aprovar agora na quinta-feira, né, um projeto loteamento Santa Rosa, onde a exigência desse loteamento é que se faça a ligação da avenida do deputado Humberto de Almeida, a construção de uma nova ponte, ligando até a Santa Rosa ali e ligando esse loteamento. Então, essa pavimentação já está autorizada, a empresa vai fazer essa pavimentação, inclusive a ponte também, e a construção desse novo loteamento aí, com cerca de 290 lotes nesse novo loteamento, que vai ficar também beneficiar o próprio PSE que nós vamos construir, que vai estar no terreno ao lado dessa avenida, no final da avenida Humberto Almeida. E do lado dessa avenida também, ali no Renovação 3, também vamos instalar uma academia ao ar livre. Então vai dar uma vida, uma valorização àquele pedaço da cidade. E lembrando também que essa academia ela vai ser instalada, né, e no local lá nos próximos 30 dias. Ela já está, né, aqui em Guaranésia. É só questão da mão de obra agora para que faça essa instalação da academia ao ar livre, né, nessa esquina da Humberto de Almeida com o Jardim Renovação. Laércio, você na sua propaganda prometeu no Novo Horizonte asfalto e até agora nada. Na última rua do Novo Horizonte ficamos esquecidos, com muito pó. Qual sua posição sobre esse assunto? Queremos atitudes, porque nem interditar como foi prometido aconteceu. Valdeci, Novo Horizonte, nem iluminação como foi prometido também. Tá, é uma boa pergunta também, que é o seguinte, eu estive pessoalmente nessa rua. O que nós fizemos? Antes, entre o Novo Horizonte e a saída ali que liga, né, o loteamento, o Parque Industrial Werther, né, do lado ali, era um buraco cheio de entulhos. Nós aterramos essa área aí, tá? Aterramos, colocamos acesso nela, até saindo na rua, conhecido como Zé Pretinho ali, e já estamos com recurso na conta para fazer a iluminação, tá? Já estamos providenciando essa interdição nela ali por causa da poeira, né? Eu acho que o pessoal realmente tem razão de reclamar, porque a poeira é muito grande, porque virou, como nós não temos acessibilidade aqui, essa rua virou, afunilou tudo nela lá. Mas nós vamos fazer agora, na segunda-feira, uma interdição dos dois pontos dela, até que a gente faça a obra tanto da pavimentação e da energia elétrica que vai ser colocada, a iluminação pública no local. Deixa eu ver aqui, Paula tá mandando pergunta também. Olha, está sim também no centro, só marca dia de segunda, questão das consultas, para a semana toda. Uma coisa muito importante sobre a parte da pediatria, aumentou o número de pediatras, mas não o número de vagas. Apenas dividiu o número de vagas e não aumentou o número. Exemplo, dia de sexta não tem nenhum pediatra no centro de pediatria. Tenha como exemplo o atendimento da fisioterapia, lá sim é maravilhoso, um exemplo de humanismo. Tá, com relação a questão das vagas. Das vagas, acontece o seguinte, realmente não diminuiu vagas não, o que aconteceu foi o doutor Antônio, né, que tirou 15 dias de férias, e nesse período de férias dele, realmente não tinha vaga com ele, mas está lá, a doutora Nádia atendendo 20 consultas, 3 vezes na semana, tá? A doutora Regina atendendo 20 consultas, 3 dias na semana, e a doutora Viviane, que veio de Muzambim também, pediatra, atendendo mais consulta. Isso não realmente não procede essa informação aí não, que diminuiu o número de vagas não, pelo contrário. aumentou em cerca de mais de 100 vagas por semana de atendimento de pediatria. Valtinho Pedreiro, gostaria, o presidente, gostaria de mandar um abraço aí ao nosso prefeito Laércio, vice Diego, parabenizar pela administração e pelo aniversário de Guaranésia, que Deus sempre os abençoe. Viu? Um abraço, Laércio. Um abraço para o presidente Valtinho. Abraço, Laércio, está trabalhando muito bem, parabéns, que Deus proteja sempre. Amanda Martins, quero parabenizar o Laércio e o Diego pela ótima administração e para uma super festa, né, que vão fazer nesse final de semana. Tem mais perguntas aqui, tem mais mensagens, eles vão responder daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. É destaque. Está no Expresso. 12:05, programa Expresso até as 14:00. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o pessoal do grupo Espírita Caminho da Luz, que completou essa semana 5 anos aqui em Guaranésia. Vão estar aqui o Marcos Madeira, presidente do grupo, e o Ronaldo Fac, que é músico espírita, tá bom? Então continue por aqui. Um abraço pro meu amigo Carlão, lá do grupo Cativa Estrela, grande Carlão, um abraço para toda a família Cativa Estrela. Toda a família ela tá parabenizando vocês, viu? Obrigado, viu? Maria Tereza, um abraço, Carlão. Maria Tereza e o Ari também estão parabenizando vocês. Estão muito gratos também a vocês. Obrigado, Maria Tereza, Ari, um abraço. Pastora Cristiane, da Igreja Quadrangular Apocalipse, está parabenizando e agradecendo você, Laércio, Diego e o Paulo Marcos pelo apoio à Marcha para Jesus, que acontece hoje à noite. Tá bom? Um abraço muito aí para todos. Obrigado, pastora. O Elton, boa tarde, Antônio Cláudio. Pergunte ao Laércio Diego sobre essa empresa que vai se instalar em Guaranésia. Será empregos para os guaranesianos? Estou desempregado há muito tempo e queria ouvir algo de positivo sobre isso. Abraços, Laércio Diego. Com certeza, na primeira reunião que nós tivemos, né, juntamente com a diretoria da Alfagoma, que é parceira, né, da Dunlop, né, para viabilizar a vinda dessa empresa Dunlop para Guaranese, né, aproveitar a oportunidade aqui também, que nós já adquirimos a área, tá, só que a questão de acerto de documentação, e a gente já pretende já em janeiro já liberar esse terreno definitivamente com terraplanagem pronta para a empresa, para que no período de 2 anos ela se, né, faça a sua fundação da empresa aqui e já inicie a contratação da previsão de 300 e poucos empregos. A exigência nossa é que 80% dos empregados, né, dentro dessa indústria seja guaraneziano. Aliás, esse 80% consta em lei. Então a empresa ela tem que cumprir essa exigência nossa, do nosso governo, de que 80% tem que ser de guaranesianos. Um fato importante também, que nesse período da construção, a empresa, o grupo italiano, vai investir em torno de 190 milhões de euros. É muito dinheiro, ou seja, vai gerar emprego durante a obra. Essa também é a grande preocupação nossa, gerar emprego em Guaranésia. Antônio Cláudio, bom dia. Roberta Soares, pergunta aí qual o custo-benefício de trocar as lajotas e pedras pela pavimentação. Grata. Vocês não falaram que vão trocar, né? Estão pensando. Não. Né? Foi isso, viu, Roberto? Liquele Melo, parabéns, Laércio. Giovana, parabéns, Laércio Diego, pela ótima administração. A Ircília Garcia, parabéns, Laércio Diego. Pastor Igor, né? Falou comigo aqui no começo do programa. Parabéns, Laércio Diego, pela administração mais humana. E sobre as ruas que foram abertas lá no Capitão e atrás do CEMEI, o local será as casas da Coab? Com relação a essa rua, nós tivemos a ideia nossa lá, né, de primeira mão, construir, doar, né, o loteamento para o microempreendedor, tá? Então a ideia nessas ruas que está próximo ao CEMEI é os lotes, né, 100 lotes aí que estão previstos para doação, o microempreendedor preocupado com a geração de emprego e renda para o nosso município. Simone, parabéns para o prefeito Laércio, para o Diego. Críticas é coisa do povo mesmo, né? Se chove quer sol, se, tá, sol, quer chuva, é difícil agradar a todos, mas vocês estão fazendo um excelente trabalho, parabéns mesmo de coração, que Deus abençoe vocês aí, Betinho e família. Obrigado, Betinho. Obrigado, Betinho. Quem mais aqui? Cristina, parabéns, Laércio e Diego, pelo trabalho de vocês, fiquei contente em saber que vocês estão dando andamento nas cirurgias que estavam paradas, pois nossa Santa Casa aqui tem um centro cirúrgico muito bom para estar usando e uns médicos bons, né? Por favor, Antônio Cláudio, passa para ele, está passado. É a Cristina Basílio. Com certeza, Cristina. Obrigado. Antônio Cláudio pergunta aí para o prefeito se há possibilidade de colocar uma academia aqui na pracinha da rua Capitão Gabriel. Parabéns pela ótima administração, Simone Marques e família. Tem essa possibilidade? Existe sim. A gente tem um projeto de mais duas academias, né, que vão vir agora pro ano que vem. E já a proposta é, né, já colocar uma academia lá, que já, inclusive, já houveram pedidos anteriores aí. Denise, bom dia, Antônio Cláudio. Minha mãe mora no Parque do Trevo e fica indignada porque limpam o mato ao redor do córrego somente do lado direito, do lado esquerdo não. O Parque do Trevo não é só aquele pedaço não, viu? Onde vão fazer a praça? É a Dirce, né? A mãe é a Dirce, tem que ser limpado por inteiro. É muito pernilongo, muito mau cheiro, todos merecem, tá dizendo aqui essa nossa ouvinte. O Carlos Porto aqui avisou que foi podada as árvores do Parque do Trevo no mês passado. Se faltou alguma, vamos verificar na segunda-feira e ela será podada, disse aqui o Carlos Porto. Fala, gostaria de saber se vai ser feita alguma coisa sobre as agentes de saúde, de quando a gente precisa, nunca estão lá, mas aí a gente vai lá na loja, elas estão com o carro da prefeitura. Tá falando aí dos agentes do posto de saúde, dos postos de saúde. E aí, você tem verificado isso, Lars? Eu tenho preocupação, assim, inclusive de fazer uma capacitação também com os agentes de saúde. Eu acho que o que é o agente, a função do agente de saúde? É trabalhar numa saúde preventiva, um elo de ligação entre o paciente e o posto de saúde. Entendeu? Nós vamos rever isso aí. Eu acho que tem que ter uma aproximação mais efetiva do agente de saúde, realmente. Mas isso nós vamos fazer essa captação aí no decorrer até o final do ano agora. Aproveitando, Antônio Cláudio, respondendo a pergunta da moradora lá do Parque do Trevo, ela tem razão. Logo no início do mandato, nós fizemos a limpeza em todo o curso do córrego. E essa nova limpeza será em todo o curso do córrego. Então, não só em determinado parte do córrego, não, será em todo o curso do córrego. Como ela reclamou aqui, o que aconteceu? Só de uma parte, né? Gostaria de agradecer o elogio ao nosso setor de fisioterapia. O bom atendimento é nossa obrigação. Nossa equipe trabalha com muito amor e muita dedicação. Acredito que seja a Amanda que mandou aqui a mensagem. Um abraço, viu, Amanda? Dona Carmelita e família também está parabenizando vocês aqui, viu? Tá, obrigado. Aparecida Souza, quero parabenizar o prefeito Laércio e o vice Diego pela administração, que Deus continue abençoando eles e nossa querida Guaranésia. Parabéns da Cida, da Casa de Alfenas. Um abraço, Aparecida Cida. Souza. Um abraço, dona Cida. Obrigado pelo apoio aí na Casa de Alfenas. Antônio Cláudio, perguntem pro prefeito sobre carros abandonados na rua João Pereira Dias, interrompendo a passagem de outros. Dizem que é de uma mecânica, mas tem muitos carros ali velhos, sem condição de uso, interrompendo o trânsito. E ali é uma rua muito movimentada. Acho que não poderia ficar assim não, viu? E aí, Laércio, é o Wellington que está mandando os parabéns e fazendo essa questão para você. Essa observação eu já fiz, inclusive, né, com o proprietário da oficina. E inclusive está pleiteando também um terreno, né, como microempreendedor, para que tenha condições de abrigar, né, toda a sua estrutura ali como mecânico. Então isso vai ser resolvido também com a doação agora desses lotes para o microempreendedor, que a partir desse momento nós não vamos permitir que nenhum carro fique na rua abandonado, principalmente em frente a oficinas mecânicas. Laércio, digo, muitos elogios, só estou vendo elogios aqui por enquanto. De onde estão vindo as críticas? É de quem esperava algum cargo e não obter esse cargo? Dona Cláudia, eu sofri muito assim no início de governo agora com relação assim aos pleitos, né? Muita gente às vezes acreditava que poderia ter um espaço dentro do governo, mas a questão de você montar uma equipe é uma questão muito pessoal, de avaliação. Inclusive hoje a administração pública que exige muito que uma gestão pública realmente, né? Às vezes você deixa até um companheiro de fora que é amigo pessoal, que nos ajudou durante a campanha, e as pessoas ficam magoadas com a gente, mas a gente se sente isso, mas por um outro lado a gente tem a responsabilidade de montar uma equipe técnica, né? E esse perfil técnico, né, dentro da minha linha de frente que a gente avaliou em conjunto, tanto eu com o Diego, a gente pautou em cima disso, o que seria melhor, quem tem mais capacidade para isso, não desmerecendo essas pessoas, entendeu? Mas nessa avaliação, ficou muita gente de fora, né? Talvez alguém se sinta magoado, mas eu acho que as coisas acontecem tudo no seu tempo e no momento certo também. Juliana, Antônio Cláudio, fala pro Laércio que falta médico dermatologista aqui em Guaranésia, viu? Tem a doutora Ieda, mas demora muito para atender. Na verdade, ela é pequenas cirurgias e não dermatologia. Juliana. Olha, a dermatologista me preocupa realmente. Eu tive uma reunião com a doutora Tássia em Guaxupé, que fez um trabalho brilhante pra gente aí, né, quando eu fui secretário de saúde, né, manifestei para ela assim, a vontade de que ela viesse para Guaranésia para voltar a atender, mas ela fez uma opção hoje, está atendendo a rede de urgência na Santa Casa de Guaxupé, e nós estamos com o credenciamento aberto para trazer dermatologista. O problema é a questão da lei da oferta e da procura, quer dizer, há uma necessidade muito grande e você não tem dermatologista na região que queira vir para Guaranésia. Tá? Fiz contato com esses lagos, nós estamos procurando um dermatologista. Então, quer dizer, fica claro aí no rádio que nós estamos com credenciamento para essa especialidade em aberto. Há uma demanda reprimida muito grande de atendimento, mas a gente não está conseguindo ainda contratar esse especialista. Está em aberto o credenciamento, estamos procurando um dermatologista. Oi, Antônio Cláudio, no PSF Centro, agenda todos os dias sim, viu? Alguém disse aí na pergunta que só faz agendamento na segunda, mas não é. Agenda todos os dias das 7 às 11, das 13 às 17 horas. Muito obrigado aí pela informação. Não sei o que mandou que não colocou o nome. Cássia, parabéns, Laércio, Diego. O povo nunca está contente com nada. Em vista que era a nossa cidade, está excelente. Está dizendo aqui a nossa ouvinte Cássia. No centro, marca todo dia. Está confirmando aqui a Maria José Ventavelli, minha amiga, vizinha. Maria José Ventavelli, um abraço. Luciana, mandei uma mensagem reclamando e não vi atitude. Mais do que, Eliana, manda de novo aqui pra gente que eu não acompanhei a sua pergunta aqui, tá? Bom dia, queria saber como tá a organização pra festa de amanhã à noite. Terá show do Pedro Paulo e Alex. Como é que vocês estão organizando tudo isso, né? Questão de segurança que é o que mais preocupa, né, Laércio? Até aproveitar a oportunidade também e mandar um abraço aí pro sargento, né, o Godoy, comandante da Polícia Militar de Guaranésia, que está muito empenhado na segurança e organização dessa segurança do carnaval. Então, o que nos preocupa realmente é a segurança, quer dizer, o show, né, David Killan, que hoje é um show, né, muito bom. Ele fez um show ontem em Machado também, que foi um espetáculo. Então, a gente, é um grande evento, amanhã com Pedro Paulo e Alex, né, diante, assim, da dimensão de um público muito grande, nós estamos realmente preocupados com segurança. Então, foi contratada uma equipe de segurança, as praças, as laterais das praças todas fechadas, cercadas. Então, nós vamos fazer um trabalho aí realmente preocupado e voltado para a segurança. Certo. A Luciana aqui está reclamando novamente do atendimento, né? Ela disse que até perdeu uma vaga por causa de uma funcionária que atende ali no antigo postinho da destilaria. Precisa realmente verificar isso, Laércio, de forma rápida, né? Porque são reclamações constantes. Não, exato, né? Como eu falei, me cito funcionário, que há vários funcionários no atendimento e às vezes você tem que identificar aonde está o problema, né? Laércio, por favor, queria saber quanto foi, quando aqui na rua que você abriu no Zé Pretinho vai ter asfaltamento e luz. Ficamos muito satisfeitos com a rua que foi aberta, mas o pó é muito ruim e por ser muito escuro, ficam várias pessoas usando drogas nesse lugar e assaltando as pessoas por ali. Meu tio mesmo foi vítima de um assalto aqui esses dias atrás. A Isa Benini, Isamara Benini. Isa, você viu que melhorou muito esse acesso, quer dizer, antes quem chegava nessa rua aí, quer dizer, não tinha acesso, ou ia lá na Avenida do Deputado Humberto de Almeida para voltar, ou ia na Coab para voltar, quer dizer, deu uma facilidade de acesso muito grande. Então, o custo-benefício dessa abertura da rua aí já realmente resolveu muito. Nós vamos agora, no mês que vem, já tá para iniciar a pavimentação, né? Aí da do distrito do Werther. Do distrito do Werther. Que vai estender até essa rua. E vai se estender até essa rua aí, né, conhecido como a rua do Zé Pretinho aí também, para melhorar muito, melhorar mais o acesso. E já foi publicado o edital da licitação da iluminação pública, então até o final desse mês licita esse projeto de licitação e vamos colocar em prática. Gordo Isaac, manda um abraço aí pro Laércio, pro Diego, estão de parabéns pela administração que eles vêm elaborando aí na cidade, parabéns. Um abraço, Gordo Isaac. Um abraço, Gordo. Douglas de Castro, esse aqui não conta, né? Grande irmão. Parabéns ao nosso prefeito Diego, ao Diego também pela administração excelente que estão fazendo em Guaranésia. Bom dia, Antônio Cláudio, queria fazer uma pergunta aí ao nosso prefeito Laércio Sintra, se as casas da Coab vão sair mesmo, e estão comentando que as prestações vão ser de R$200, é isso? É verdade ou não? Gostaria que ele me respondesse se é verdade ou não. E aí, Laércio, o valor é esse mesmo? É a Bárbara quem está fazendo a pergunta. Nós temos dois projetos aí de início. O primeiro é a construção dos prédios, né? Os prédios serão 12 prédios de 16 apartamentos cada um, totalizando um total de 192 apartamentos, que serão um condomínio, né? Um condomínio da Coab. que será feito, né, do lado de cima da Coab 3, tá? E nós temos um segundo projeto aí, que é a construção de 117 casas de Coab. Essas sim são as casas de faixa 1 da Minha Casa Minha Vida, da Caixa Econômica, que a prestação varia em torno de R$100 a R$200 para atender realmente a população assalariada, a população carente que realmente necessita. Os prédios já é para quem tem renda familiar de 2 salários mínimos. Tá? A princípio, iniciaria-se uma prestação de R$480, em torno, né, desse valor, e ela ia reduzindo, chegando a R$230 no final. Tá? Então, veja bem, são duas situações. O prédio é para renda familiar de 2 salários mínimos, tá? Com a prestação maior. E as casas, que é um segundo momento, que nós já pleiteamos junto, né, ao Ministério da Cidade, mas a liberação. Mas ainda não estão confirmadas, né? As casas ainda não. As casas estão em andamento. O projeto está lá. Né, entendeu? Só que a questão das casas, por que nós não viabilizamos as casas de momento agora? Porque a gente já tinha que dar o terreno com luz, água, esgoto e asfalto. Esse custo dessa infraestrutura custaria para 100 casas, mais ou menos, em torno de R$600 a R$700 mil. Então a gente não teria condições financeiras para avançar esse projeto. Já esse projeto dos prédios, nós temos a infraestrutura pronta. Então a prefeitura só entra com a doação do terreno, ela não tem gasto. Então não era o momento de a gente gastar e nem teríamos esse recurso também. Bom dia, Antônio Cláudio, meu nome é Sandra, queria saber do prefeito se ele tem algum projeto de asfaltamento para o bairro Jardim João Nardi. Tem algum projeto? Você já falou sobre o bairro Jardim João Nardi, né? A primeira preocupação que eu citei aqui de pavimentação foi com relação ao João Nardi, tá? Certo, pessoal mandando áudio aqui, por favor, mande por escrito, tá bom, gente? Que não tem como a gente ouvir aqui ao vivo, né, o seu áudio, vai que estão falando alguma coisa que a gente não pode colocar no ar, né? Bom dia, Antônio Cláudio, manda um abraço aí pro Diego e pro Laércio e Deus parabéns pela administração, é o Percão que tá mandando um alô aqui. Um abraço, Percão. Oi, Antônio Cláudio, quero saber se, assim como todos, né, porque ninguém mais ouviu falar sobre as casinhas populares, acabou de falar aqui das casas populares, né? Parabéns, Laércio, Diego, Luciana Ferreira, mandando um abraço. Antônio Cláudio, gostaria que perguntasse para o prefeito Laércio, quando irão asfaltar a entrada do Distrito Industrial? Ali é o Fagom, é o Marcelo que tá mandando essa. Nós já fizemos o projeto já se encontra em Belo Horizonte, na Secretaria, na CETOP, Secretaria de Transporte e Obras Públicas. Estamos aguardando o pagamento do recurso para nós licitarmos. Não, desculpa, já foi licitada a obra. Isso. Estamos aguardando a liberação do recurso para podermos pavimentar aquele trecho. Lembrando que esse trecho aí é uma emenda parlamentar de um deputado, né? Do deputado estadual, que está para ser paga. Então, ela sendo paga, o projeto já está pronto, licitado, né? Então, estamos aguardando agora a liberação do recurso. Marcelo Barreto, bom dia, Antônio Cláudio. Gostaria de saber quando vai ser feito o tratamento de esgoto de nossa cidade e quando vamos ter uma estação de tratamento de esgoto, pois várias cidades já estão em construção e vão passar para Coab. E Guaranésia, como vai ser? Você vai ser o prefeito que vai ter coragem de comprar essa briga, Larissa? Com certeza, Antônio Cláudio. Eu acho o seguinte, esse dia a gente viu a questão dos pernilongos mesmo na cidade, né? Então, é a questão dos córregos aí correndo a céu aberto, é uma questão de saúde pública. Então, questão de saúde pública, a gente tem que ser, né, bastante assim, pé no chão. Mesmo, por exemplo, essa questão do esgoto, por exemplo, no momento aí, no segundo momento, a gente pretende terceirizar, né, esse esgoto, para ter uma eficácia e um melhor serviço de atendimento. Mas realmente é uma necessidade. E pode ter certeza que dentro desse nosso governo nós vamos ter coragem realmente de enfrentar esse problema. João Madeira, grande João Madeira, está mandando um abraço para vocês. Um abraço, João. Um abraço, João. Rosângela Evangelista e o Paulo Roberto. Um abraço, Rosângela. O nosso secretário adjunto, Joãozinho Campestre. Grande amigo e companheiro. Salve, né? Joãozinho. Dionísia Sintra, também está mandando um abraço. Minha tia, um abraço para a tia Dionísia. Lívia, Ivone, João Boturi, Felipe Laudade. Todo esse pessoal aqui mandando abraço para vocês. Viu? Um abraço. Vamos fazer mais uma pausa aqui, um intervalinho comercial, a gente volta daqui a pouco já com o último bloco, né, desse bate-papo com o Laércio e com o Diego, prefeito e vice aqui de Guaranésia. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Você está ouvindo Programa Expresso. É o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM até as 14 horas de hoje, com a sua participação sempre aqui pelo 991-248325 ou 992-04-2222. Já adianto aqui aos nossos ouvintes que infelizmente a gente não vai conseguir atender todas as perguntas que estão chegando no momento aqui, até porque hoje é feriado, todo mundo está em casa, né? Todo mundo ouvindo a Pássaro da Ilha FM e querendo fazer a sua pergunta aqui pro Laércio ou pro Diego. As perguntas que a gente não conseguir atender no ar, eu vou fazer o seguinte, me comprometo depois a enviar para os dois, encaminhar para os dois, eles me enviam a resposta e eu respondo posteriormente, tá bom? Fica combinado assim. Laércio, quando você fez aqui, quando a gente bateu aquele papo na entrevista dos 100 dias, né? Você disse para mim que havia muitas denúncias contra a sua administração no Ministério Público, era quase uma denúncia por dia. Passado aí, sei lá, 4 meses daqueles 100 dias, mais ou menos isso, e 9 meses, né, desde que você assumiu, o que essas denúncias provocaram até agora? Dona Cláudia, é uma boa pergunta, né? No momento oportuno. A partir do momento que você é denunciado, você observa, né, se você cometeu alguma irregularidade e de que forma você vai conduzir. Para você ter uma ideia, praticamente todas as denúncias, né, que houveram nesse período todo aí foram arquivadas pelo Ministério Público, né, porque nós prestamos conta ao Ministério Público da forma da gente governar com a seriedade que nós estamos fazendo. Isso foi até muito bom, porque mostrou que nós estamos no caminho certo, correto, e nos alertou também para que a gente não cometa erros, né? E essas denúncias também agora, para você ter uma ideia, praticamente diminuíram, né? Estão praticamente zeradas, algumas, né, eventuais somente. Mas nesse início a gente, inclusive, ganhamos credibilidade também, até junto ao próprio Ministério Público, porque nós estamos dando informação e sendo parceiro, né? O prefeito que quer fazer uma boa gestão hoje, ele tem que estar alinhado com o Legislativo, com o Ministério Público, com o Judiciário de uma maneira geral, para que se faça um bom governo. Isso me deu muita tranquilidade, porque eu não tenho nenhum processo, né, que em cima da própria prefeitura, né, do Laércio como prefeito, ou até mesmo da pessoa do Laércio, envolvendo esses 8 meses de governo nosso. Isso me deu uma tranquilidade muito grande de governar, sabendo que eu estou no caminho certo. Credibilidade é uma palavra que, quando você ganhou, muita gente não estava muito crente, né? Eu me lembro que, assim, depois da sua vitória, muita gente me ligava aqui no 3555-1896 durante o Alô Bom Dia e falava assim: Antônio Cláudio, temos que torcer muito pro Laércio e pro Diego, porque, mas não sei não, viu? Lá para junho, para julho, o salário do pessoal dos servidores públicos vão começar a atrasar. Ano que vem, duvido que ele consiga pagar o 13º. Salário, por enquanto, não tem nenhum atrasado. Nada, graças a Deus. 13º, Laércio. Está garantido? Dinheiro guardado na conta pro 13º, separado para isso, tá? Trabalho com uma responsabilidade muito grande com o dinheiro público, está preocupado com amanhã, não me arrisco a aventurar naquilo que eu não tenho condições de fazer. Então, isso aí, muito pé no chão. Inclusive, assim, fico muito feliz com relação à credibilidade e estar ouvindo elogios daqueles que não acreditavam em mim, né? Muita gente da sociedade guaranense, que às vezes... Confiança, você acha que já superou aquilo? Graças a Deus, eu me sinto hoje que eu ando de cabeça erguida, até mesmo assim, às vezes na conversa que você tem com pessoas, às vezes que tinham um pé atrás, ó, será que o Laércio consegue administrar a Guaranésia? Será que ele consegue guardar dinheiro? Será que ele consegue olhar pelo lado financeiro? Vale lembrar, eu estou terminando a minha faculdade agora de gestão pública, formo agora em dezembro e venho preparado para ser gestor público. E para ser preparado gestor público é gastar bem o recurso da cidade com responsabilidade e aonde realmente a população mais necessita. Então, hoje, assim, prefeitura com as contas saneadas em dia. A Andréia, que é mãe do Natan, foi uma das primeiras perguntas que chegaram aqui hoje, então vou atendê-la porque até está aqui na minha pauta. Ela gostaria de saber quando vai ser liberado o carro para levar os pacientes na hidroterapia. O Natan, né, necessita urgentemente e ele, como os outros, precisam de terapia ocupacional e não tem. Ela gostaria que vocês se posicionassem, dessem uma solução aqui para ela. Assim, eu estou achando até estranho, é um caso isolado, porque já existe um veículo que transporta o paciente para a fisioterapia, né? E creio também que a gente tem que desenvolver isso com a Ana Cristina, mas realmente deve levar, todos os pacientes têm o mesmo direito de transporte. Então vamos verificar essa questão da hidroterapia também, do transporte da hidro. Terceirização da coleta do lixo, que é um problema que a população também toda semana reclama aqui para mim de alguma coisa. Foi um acerto? Foi algo acertado? E como é que está esse processo todo? O que está faltando? Por que a população ainda tem reclamado dessa coleta? Antônio Cláudio, veja bem, toda mudança, né, ela gera algum desconforto ou alguma adaptação necessária durante essa mudança. E eu acredito, assim, e tenho certeza que foi realmente muito acertado a questão da destinação final do nosso lixo, né, a coleta sendo terceirizada. Nós estamos cobrando insistentemente com a empresa uma forma que fique bom, né, para toda a população. Pra você ter uma ideia, na segunda-feira passada eu me reuni, né, com o pessoal, com os diretores da SEG, que é a empresa que faz a coleta do lixo, juntamente com o pessoal do meio ambiente, de obras, para alinhar o que está faltando hoje que deixa a população às vezes meio descontente. A questão do horário, tá? O que nós fizemos? A empresa, durante uma semana, ela monitorou numa planilha todas as ruas de Guanés, o horário que foram coletados, tá? De toda a cidade. Para depois ver aonde que tá as falhas. Primeiro, dois dias da semana estava acontecendo um atraso. Por quê? Eles iam no distrito Santa Cruz da Prata primeiro, chegava aqui em Guaranésia para coletar, atrasava o lixo aqui. Fizemos uma mudança. Coleta no distrito Santa Cruz da Prata, foi para a parte da tarde para não atrasar aqui. A partir da semana que vem, vai ser divulgado um folheto para toda a população, informando qual o período que vai ser a coleta em cada bairro. Entendeu? Para a população saber, ó, meu lixo é coletado das 7 às 9, ou o meu das 9 às 11. Entendeu? Qual o período? Então, isso eu acho que vai dar uma tranquilidade. A partir de segunda-feira já, né? É, a partir de segunda-feira. Guaranés, tá? Então, ficará na parte da manhã e Santa Cruz da Prata, segunda, quarta e sexta, na parte da tarde. Também. Né? Vale lembrar também, com relação à limpeza pública também, a varrição, diante, né, da necessidade de varrer toda a cidade, nós vamos montar também uma escala de dois dias na semana que todos os bairros da cidade vão ser varridos. E nós vamos informar a população também quais os bairros que estão sendo varridos e quais os dias também, que a própria população cobre isso também e seja de uma maneira transparente aí, que toda a população e todos os bairros sejam beneficiados de uma forma, né, igualitária. Tá respondido aí pro meu amigo Cláudio Paena, que perguntou sobre a coleta de lixo, viu, Paena? Um abraço para você, grande Maritaca. O Júnior esteve aqui algumas vezes no programa, vocês também falaram sobre isso da última vez que estiveram aqui, que é a questão das obras, né, recebidas pela administração anterior. Já conseguiram colocar tudo em ordem? E se era tão grave assim, que atitude vocês tomaram? Veja bem, com relação às obras, houve uma denúncia, né, de diversas obras junto ao Ministério Público, tá? E diante disso, nós contratamos uma auditoria que encerrou essa auditoria agora na semana passada, né, com relatórios técnicos, né, avaliados por engenheiros capacitados para isso, e enviamos ao Ministério Público para que fosse avaliado, né, as condições dessas obras que foram citadas em tais denúncias. Hoje, um dos maiores problemas de Guaranés é a questão do agente fiscalizador, porque a gente não tem agentes em Guaranés. Um exemplo, a questão dos animais soltos aí pela rua. Todo dia tem foto de vaca, de cavalo, de cachorro abandonado nas ruas da cidade. Está faltando agente fiscalizador para resolver essa questão dos terrenos baldios também. Todo dia tem gente reclamando. Doutor Cláudio, há uma necessidade. Por exemplo, a questão de vacas, as vacas, por exemplo, pela rua, é uma questão de momento. Nós estamos numa seca tremenda aí, onde a vaca, quando ela está com fome, ela arrebenta a cerca. Então não adianta você ir lá e falar assim, ó, você segura a sua vaca aí. Você acha que o cara quer que a vaca dele saia para a rua e sem destino? Quer dizer, isso realmente são fatalidades que acontecem aqui em Guaxupé, em todas as cidades, né? Então não é uma questão constante, é eventualidade. Mas o Guaxupé já está resolvendo o problema. Já questão, terceirizaram a empresa que recolhe esses animais e leva ali pro lado do presídio ali, né? Eu tô falando que a questão de vacas, por exemplo, você viu que ninguém nunca recolheu uma vaca, por exemplo, mas você tem pessoas, por exemplo, que tem cavalos que ficam aí, às vezes abandonados lá, e realmente isso nós temos que tomar providência, tá? Sim. A partir do mês que vem agora, nessa parceria com a ONG, a partir do dia 1º de outubro agora, nós já temos um espaço já determinado lá no antigo matadouro, aonde nós vamos ter um local fechado para abrigar esses animais, principalmente cavalos, e dos cães também. E vamos iniciar uma castração através da ONG, em massa, de todos os cães da nossa cidade. Questão dos terrenos baldios aí, terrenos sujos na cidade, vocês vão ter coragem de multar mesmo? Antônio Cláudio, você pode ter certeza disso. Nós já estamos multando, multando. Inclusive, você fala assim, ah, esse cara é amigo do político, ele não quer multar. Eu multei pessoas ligadas à minha família, tá? Fui repreendido por isso, mas não segurei. Por quê? Eu tenho que mostrar transparência lá dentro e credibilidade, inclusive com a minha equipe de trabalho. Porque se amanhã eu ficar escolhendo para quem vai ser multado, eu perco a credibilidade, inclusive com meus funcionários. Nós estamos multando, principalmente aonde terrenos baldios que foram reincidentes com focos de dengue, por exemplo, esses já foram multados e já recolheram recursos para os cofres públicos relativo à multa. Questão do concurso público, né? A gente está fazendo aí, inclusive, o período de inscrição, né? Alguns professores me procuraram falando de uma errata que saiu, acho que foi no mês de agosto, inclusive, e que eles estavam na dúvida se o magistério poderia concorrer igualmente com quem tem o superior. De acordo com esses professores, não se pode mais lecionar só com o magistério. Tem que ter pedagogia também. Vocês podem falar alguma coisa sobre isso? Dono Cláudio, é o seguinte, o concurso público hoje, até bom falar em concurso público, a questão da transparência e da credibilidade do concurso público. Quando nós optamos aqui para contratar uma empresa para poder elaborar esse concurso público, diante da demanda de desemprego, o número previsto de inscrições, né, e a necessidade de preencher as vagas existentes, nós poderíamos ter optado por contratar uma empresa por inegibilidade, por exemplo. Eu, pensando na moralidade, na questão da credibilidade do concurso, nós procedemos uma licitação, tá? Aonde uma empresa que ganhou essa licitação é lá de Teófilo Otoni, a segunda empresa que foi em segunda entrou, recorreu no Ministério Público, tá? O Ministério manteve a empresa que ganhou. Então, quero aí lembrar a todos que fizeram e vão fazer as suas inscrições no concurso público: o concurso é transparente, é de credibilidade, vai passar aquele que realmente tem competência e condições de passar, não vai haver de forma alguma. Esse dia ainda fiquei bravo com a pessoa que chegou na prefeitura: olá, esse concurso vai ser fácil de eu passar, você me ajuda? Eu falei: de forma alguma, você tem que ter competência para passar. Então, deixo isso claro para toda a nossa população e a todos aqueles que se inscreveram: quem estiver preparado vai passar no concurso. Com relação a essas erratas, acontece o seguinte: hoje o concurso público, ele é totalmente autorizado e fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado. Ele avalia, por exemplo, inclusive os prazos estabelecidos entre o período de inscrição, entre as provas, entre a homologação do concurso, é estabelecido pelo Tribunal de Contas. Então tem muitos atos, às vezes, por exemplo, de leis que nós tivemos que alterar, que o tribunal não concordou, para que a gente tivesse a autorização do concurso. Essa questão do magistério também, sim, creio que foi avaliado pelo Tribunal de Contas e foram feitos, inclusive, mandando projeto de lei para a Câmara, de regime de urgência, para alterar determinadas, né, situações, nomenclaturas, às vezes exigência do cargo, para que ficasse assim dentro da legislação e que o Tribunal de Contas pudesse estar aprovando. A gente falou da questão de terrenos baldios, a questão de entulho de construção também. Só voltando no concurso público também, falando o seguinte: o edital, ele prevê, dentro da regulamentação do próprio Tribunal de Contas, que os 3 primeiros dias de inscrição do concurso, isso está previsto no edital, tá? Aquela pessoa que se declarar que não tenha condições financeiras de pagar a inscrição, ela poderia ter feito inscrições nos 3 primeiros dias, assinava um termo de declaração lá de que não tinha condições financeiras para pagamento e ficaria isento da taxa, tá? Isso estava previsto no edital nos 3 primeiros dias. Agora já se passou os 3 primeiros dias, então não está previsto, então não existe isenção após o 4º dia de inscrição do concurso. Então deixa claro, porque às vezes fala: ah, o fulano não pagou e eu estou pagando. É porque estava previsto no edital aquela isenção nos 3 primeiros dias. Sobre o entulho de construção também, vai ser multado, né? Já que você garantiu que os terrenos vão ser multados, questão de entulho, quem deixar entulho na rua também vai correr o risco de receber uma multa. Para a gente moralizar, né, essa limpeza pública aí, se a gente não fizer dessa forma, nós não vamos conseguir manter um equilíbrio dessa limpeza aí de uma maneira eficaz. Porque senão você faz para um e não faz para outra, né? Nós fizemos lá há 3 meses atrás um mutirão de limpeza, e a partir dessa data, o que acontece? A prefeitura, ela recolhe galhos, tá, na rua. Entulho é caçamba. Existe uma legislação própria para isso. Bom, tem muita gente aqui mandando os parabéns, muitas perguntas, infelizmente, vão ficar para uma outra oportunidade. Muita gente mandando áudios, né? Pode ser o áudio famoso gemidão do WhatsApp, não, Davi? Davi lembrou aqui, ó, perigoso, então não posso colocar no ar. Enfim, tem muitas perguntas aqui. Todas as perguntas que chegarem eu vou separar aqui, depois encaminhar para o Laércio e para o Diego, para que eles possam responder, tá? E a gente devolve aqui a resposta para os nossos ouvintes. Maria Aparecida da Vila Nunes, enfim, tem muita gente mesmo mandando mensagem. Agradeço a todos aqui que enviaram essas mensagens aqui pra gente. Estamos já com o tempo esgotado, né? Tem que liberar para vocês almoçar hoje, né? Ainda tem mais compromisso, daqui a pouquinho já tem marcha para Jesus também, né? Também. Muito obrigado, Laércio, muito obrigado, Diego, pela participação aqui no programa, e os microfones ficam à disposição de vocês para que vocês... Antônio Cláudio, gostaria de aproveitar esse momento, né? E também lembrar a população e tranquilizá-la que Guaranésia vai voltar a expedir carteira de identidade. O prefeito Laércio já assinou o convênio, já enviamos a Belo Horizonte, estamos aguardando agora a publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. A licitação para aquisição dos equipamentos, o edital já está publicado, a licitação vai ocorrer nos próximos dias. Então, muito em breve, Guaranésia voltará a expedir carteira de identidade. Essa é uma luta pessoal minha, uma reivindicação que eu carrego há muito tempo, desde o período meu enquanto vereador. E com o apoio do Laércio, estamos muito próximos de concretizar esse grande pedido, essa grande demanda da população guaranesiana. Essa é uma demanda que já vinha de bastante tempo, né? O pessoal reclama muito, né? Com certeza, Antônio Cláudio. Né? Só pra gente finalizar, aqui uma pergunta que eu vi aqui agora não vou me lembrar quem que fez aqui, que são várias, é sobre o velório, vai ter uma ampliação no velório mesmo? Foi uma promessa de campanha também, né? Eu já pedi, inclusive, né, pro pessoal da minha equipe, né, de engenharia, para que elabore, né, um projeto para que a gente amplie e reforme o velório, que dê condições aí mais dignas aí para aqueles que velam lá nos seus entes queridos. Pediatra nos finais de semana, é possível? Existe o seguinte, nós avançamos com relação a suprir a necessidade de pediatria no centro da criança, tá? Eu estou agora tentando acertar com esses médicos um pediatra à distância. Quando for, por exemplo, o que acontece? O clínico geral que atende no pronto-socorro, ele tem, por normas, atender a criança. Ele não pode deixar de atender a criança porque é criança, tá? Se for um caso que ele não resolva, nós estamos avançando aí para fazer um credenciamento de plantão à distância. Por exemplo, um caso de urgência, você ligar para o médico, ele está de plantão naquele determinado momento para atender essa criança no consultório dele, né, ou até no próprio pronto-socorro. Perfeito. Para finalizar, Laércio, que mensagem você passa aí para a população guaranesiana nesses 116 anos de nossa cidade? Antônio Cláudio, para mim é uma emoção assim, muito grande, né, estar à frente de um governo, sabendo que todas as nossas ações elas vão gerar benefícios, né, ou não, para a população. E com responsabilidade, hoje, eu posso garantir a toda a nossa população que eu estou governando em prol de todo cidadão, de todos os cidadãos, de uma forma geral, sem politicagem, entendeu? Preocupado com cada um, preocupado com que Guaranese avance e que nossa população tenha uma qualidade de vida muito melhor do que tem hoje. Estou trabalhando preocupado com isso. Veja bem, não tenho vaidade nenhuma de ser o prefeito. Eu quero ser o Laércio, amigo de todos, daqui 3 anos e meio, terminar o meu governo, andar de cabeça erguida pelas ruas da cidade e ser conhecido assim, ó, Laércio, você fez um bom trabalho como prefeito. Não tem vaidade nenhuma, ambição nenhuma, tá? Quero cumprir o meu papel como ser humano, como enviado de Deus, para fazer o melhor para a população nesse determinado momento que a população realmente precisa. Utilizar da minha experiência já vivida como político, para transformar tudo isso em benefícios a favor do nosso povo. Guaranésia está completando 116 anos. Nesses 116 anos, né, que nós estamos comemorando, nós avançamos muito. E eu tenho certeza de uma coisa, a população pode esperar muito da gente, tanto eu como o Diego aqui, né, pode esperar e acreditar na gente. Então, eu queria desejar para a nossa população, né, dentro desses 116 anos de emancipação política de Guaranésia, muitas festividades e que a esperança seja constante e a esperança que tudo de melhor poderá vir e estar por vir no decorrer do futuro agora desses próximos 3 anos de governo. Parabéns Guaranésia, parabéns a toda a nossa população, obrigado a você pela condução do programa, um abraço pro Davi que está presente aqui, agradecer meu vice-prefeito aqui, que é parceiro de todas as horas, ligado o tempo todo, está na prefeitura todos os dias, me liga todos os dias e um parceiro, trabalha em parceria realmente com o prefeito. Parabéns para nossa querida Guaranese, um abraço para todos e fiquem todos com Deus. Valeu, Laércio, valeu, Diego, muito obrigado. Meu amigo Davi, que acompanhou a entrevista também, muito obrigado aí pela presença aqui nos estúdios da Pássaro da Ilha FM. Diego, valeu, meu amigo. Obrigado, Antônio Cláudio, pela oportunidade. Gostaria aqui de fazer um registro. Ontem, com o Laércio, fazendo o balanço da semana e já nos preparando e levantando as demandas para a semana seguinte, nós conversamos, né, Laércio? Sim, que orgulho para nós. Eu, como vice-prefeito, Laércio, como prefeito, comemorarmos o aniversário de Guaranésia. É uma alegria muito grande. Mas, ao mesmo tempo, a gente pensa que assim, a gente não curte esse momento, porque não há espaço para vaidades, como o próprio prefeito disse. Estamos de mangas arregaçadas, trabalhando, e o guaranesiano pode ter certeza e orgulho de sua terra. Nosso governo é sério e responsável. Parabéns, Guaranésia. Parabéns, povo de Guaranésia, nossa gente merece. E hoje tem show na praça, tem a Marcha para Jesus, tem o show gospel, tem o Gil Matos e amanhã o grande show com o PPA.